E é isso aí, galera, estamos começando mais um Tá Na Manhã Podcast pelo fantástico poder da Interwebs. Meu nome é Hiro, serei o apresentador de vocês hoje. Estamos aqui com o nosso querido co-host, o fantástico Paulo Endeavor Uematsu. E aí, galera, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast essa semana. Só pra lembrar que o Enem fudeu todo mundo ontem, então vamos começar bem a semana, né? É uma boa. Só pra descontar um pouco a raiva, né? Descontar um pouquinho a raiva, né? Ah, é, porque tem uma galera que deve estar chorando sangue agora. E também vai estar se juntando a nós daqui a alguns momentos, o nosso assim querido... Assim esperamos. É, assim esperamos, né, o nosso querido... Ele vai dar 10h30 que eu tenho o João, mano. É, vai dar 10h30 e vai falar assim, tô assistindo ainda. Vai vir o nosso querido João Idol Master, daqui a pouco ele cola. Tem quem que sabe. Dependendo do estresse, quem sabe até o Aki brota depois, né, porque é, sabe verdade. Quem é, né? Na quinta-feira a gente teve aquele podcast surpresa e aí o Aki falou, acabou... Preciso dar uma relaxada. Não dá, é. Vamos falar de animes. Pro boteco. É, então aí ele veio com aí tomou uma patada da mulher e aí. Aí o feriado tava feio. Mas é, então, nós. Uma vez que o Jean não está aqui, do que nós vamos falar inicialmente? A gente vai deixar os animes pra hora que ele chegar, né? Isso, exatamente. Porque se a gente for falar das outras coisas, você vai hatear mesmo. Então. Vamos politizar. Polemizar primeiro. Eu adoro polemizar. Polemizar é minha vida. Eu acho que sem problematização a vida não é legal. É pra começar a semana de novo, pra começar a semana bem, entendeu? Tem que começar botar já. Botar pra é. Fora. Isso. Pra quem assistiu Stranger Things, segunda temporada, vai sacar. Ah, você não assistiu ainda? Não assisti nem a primeira nem a segunda. Não assisti o sentido. É legal. Eu sei, todo mundo manda assistir esse negócio, mas ainda não assisti. Nossa, mano, eu e a Natasha, a gente já assistiu as duas temporadas duas vezes cada um. Então, tipo, caramba. É muito legal, velho, é muito legal. Mas aí na segunda temporada ele faz uns... Meu Deus. Muito bom. Mas então, qual é a polêmica? Na verdade, não é bem polêmica, eu acho. Deixa eu contextualizar, vai. Hoje eu tava na internet, que... E aí eu vi o texto que, acho que era da UOL, nem lembro, que ele botava um tópico que eu acho interessante querer conversar sobre, que é, será que os jogos single player morreram? Né? Uhum. Ele contextualizava várias coisas, né, o maluco queria discutir tudo ao mesmo tempo, mas não que não tenha a ver, mas eu só queria ver a questão literalmente do single player e do multiplayer, né, como esse tipo de coisa tá funcionando. Aí eu falei, pô, a gente podia falar disso. Então, por que que eu acho que é interessante? Porque, vamos supor, a gente tá na Twitch. Se você botar agora na abinha de procurar ali e for ver quais jogos estão com mais pessoas assistindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre os 7 primeiros, 6 são multiplayers. Sim, sim. É, querendo... Aí depois tem GTA V, que querendo ou não, tem muita coisa de multiplayer. Tem a versão online, né? Logo depois tem Counter-Strike. E aí que é, começa... é um jogo de 1240, né? Vamos ser bem sinceros, o jogo é antigo, exato. Então obviamente vai ter bastante jogador. Exato. Ainda e mais aí... que é clássico, né, mano? CS, né? CS é difícil. Até eu jogo CS, é entendeu? É difícil competir, mano. Sim, sim. E só aí começa, lógico, vamos fazer uma pesquisa aqui do momento, ó. Depois tem o novo Mario lá, o Super Mario Odyssey. Odyssey. Seia, né? É. Que obviamente a Nintendo falou que não pode streamar, mas foda-se o mundo. Mas tem ruim. 19 mil espectadores, aí, né? Tipo. E falaram que tá um jogo do caralho, mas ele é single player. Né? É, totalmente single player. Mas logo depois a gente tem Fortnite, World of Warcraft, Destiny, FIFA 18. RuneScape, e aí vem outro single player. O que que eu quero pontuando essas coisas é que a visão geral que a gente tem é que os jogos single player estão monopolizando muito a nossa atenção. Né? Uhum. Pra quem acompanha a Twitch, percebe que jogos single player eles têm uma vida curta. Tem sim. Né? Você sabe que, mano, depois de duas semanas no máximo daquele jogo na Twitch, ele morreu. Sim. Não sim. Adianta vir. Ó, Wolfenstein 2 foi lançado quando, Hugo? Faz uma semana, mais ou menos. É, ele só tem 3 mil espectadores. Aham. Uhum. 3 mil... No dia que ele lançou, ele devia estar lá na puta que pariu, entendeu? Sim, mas... você pode ver o Devil Between 2, que tem duas semanas aí. Duas ou três semanas. Ele tá com 1.500 só. 1.500, então, isso é normal, porque o... muita gente assiste mais esse tipo de gameplay, não assiste ao vivo, entendeu? O cara pega e assiste um Let's Play do YouTube, por exemplo, né? Não, tem gente que gosta de ver o cara zerando, né? O que acaba acontecendo muito é os caras que somam desses jogos single player, da comunidade single player, acaba sobrando aquele pessoal que gosta de ver speedrun, entendeu? Uma galera mais seleta, né? Como é que chama isso? Ai, meu Deus. Um nicho muito específico, sim. Né? E os jogos já são de nicho, por exemplo, o que tá passando na tela aí, Resident Evil 7. É total nicho, entendeu? Não é o tipo de jogo que todo mundo gosta de jogar, entendeu? Sim. E só atrai muita gente quando tá no lançamento, né? Mas a discussão aqui vai ser essa, né? Os jogos single player morreram, se eles não morreram, ou se é uma tendência, aos poucos eles desaparecerem ou não, né? Uhum. E por quê? Eu acho que é importante e lembrar, às vezes, porque a grande questão aqui é que eles não morreram, certo, Hugo? Sim, pra mim, Eu vou explicar, contextualizar um pouquinho melhor. Eu tenho assim, algumas anotações aqui. Querendo ou não, nosso geralzão vai ser assim, eles não morreram, mas acho que o mais importante é chamar atenção pra quem estiver ouvindo de que existem jogos single player que valem nosso tempo ainda. Né? E a experiência single player é uma experiência muito válida. Sim, com certeza. Esse negócio, lógico que porra, é legal pra caralho você jogar com outras pessoas e tal. Mas são experiências totalmente diferentes. Eu acho que tem muito a agregar ainda a gente poder fazer isso. Mas vai lá, Hugo, faça a sua contextualização aí. Levante os dados. Eu vou começar explicando de onde é que vem essa história de que single player vai morrer. Por favor. Que não é uma coisa recente, entendeu? Essa história de single players estão mortos, né? Isso aconteceu numa entrevista em 2008. 2008, cara. Eu tava na... Eu tava no primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. Então. Pequeno 2008, Paulo, 15 anos. Um executivo, né? Eu não lembro se ele tava na Sony ou na Atari na época, que foi o Phil Harrison. Comentando sobre o novo Alone in the Dark na época, que era um lançamento. Play né? 3. Eu acho que foi Play 3, Xbox. Horroroso. 160. Horroroso. Exatamente. Nossa, eu vou realmente. É muito ruim. Eu vou ler pra você. O que ele disse na entrevista, ele disse assim: Alone in the Dark é um jogo de aventura single player lindamente criado. Meu Deus. Já fala assim, já começa por aí, tá, beleza. Eu não acho que a indústria vai fazer muito mais desses. Eu simplesmente não acho que os consumidores querem jogar jogos que não possuem algum tipo de conectividade rede, algum tipo de comunidade virtual incorporada ou algum tipo de extensão disponível por DLC. Ninguém quer DLC, cara. Foi isso que ele falou em 2008. Meio que dizendo que a indústria talvez moveria um pouco o foco pro multiplayer. Seria uma demanda, né? Seria uma demanda do público que a galera Sim. Fazer. Uma demanda um pouquinho, né? Mas, eu já começo, tipo assim... Eu não acho que um cara que achou que Alone in the Dark de 2008 ele tinha moral pra querer... Eu não sei se essa opinião dele tem tanto crédito assim, porque, pelo amor de Deus, não sei que jogo ele jogou, mas o que eu joguei era horrível. Tipo, cara, foi um esse dos Alone piores the Dark, jogos... Ele foi uma decepção pra muita gente, né? Sim. Porque os Alone in the Dark antigos, eles eram super respeitados. E se você perceber que se essa ideia ela existe já há quase 10 anos, entendeu? E ainda existe uma quantidade enorme de single players no mercado. Você percebe que isso é mais vindo dos executivos que estão tentando mudar esse tipo de produto. A cabeça da galera. Do que do estado real da indústria, entendeu? Mas... prossiga. Vamos resumir a parte mais complexa da construção, né? Single player é mais caro. Tá fora de questão, entendeu? Tipo, é sempre mais caro você produzir algo single player do que multiplayer. Isso é óbvio, entendeu? Você tem que criar narrativa, você tem que criar como se fosse um flow no jogo, né? Você não pode saber de jogar um mapa lá, colocar as armas espalhadas aleatórias e falar assim, se matem. Entendeu? Não é verdade? No single player você não pode fazer isso. Entendeu? No multiplayer, de boa. A gente tem exemplos muito, muito bons disso aí, na verdade. É, a gente simplesmente abaixa a nossa... Como é que fala? A nossa... Exigência, né? Exigência, sim. O João tá lá em cima. Sim, sim, eu vou puxar ele. Mano, eu acho que a stream caiu. Não, tá uma pra mim. É que aquela... Ela tá carregando. Alô? Deve ser de você. Atrasado. E aí, João? Seja bem-vindo ao... Tá aliviado, Castor. Obrigado. Tá mais aliviado. Aliviado aqui. Tão empurrando aquele episódio lá. A gente tá comentando aqui, João, sobre os jogos single player, né? Polêmica. Jogos single player acabaram ou não acabaram? Na verdade, tem vários textos na internet falando isso aí. A gente tá meio que desmistificando aí a parte... É. Tentando desmistificar a parte da indústria, exatamente. Mas rapidão, João, vê aí se tá rodando o podcast, mano, porque aqui pra mim ficou tudo preto. Tá ao vivo aqui. Aham, tá normal pra mim. Então beleza. Vamos lá, a gente tava falando, você ia resumir, Hugo. Tá, vamos resumir. Eu falei que single player é mais difícil e mais caro de ser produzido, né? Sim. Implementar qualquer conteúdo extra no single player é mais caro porque você tem que envolver a narrativa, então você tem que pagar o escritor de novo pro cara recriar o negócio. Pro e jogo de Final Fantasy XV, né? E aqueles bagulho que eles querem enxotar antes do ano. Não, eles colocaram bastante DLC no Final Fantasy XV, são DLCs boas, entendeu? Não, mas ano que vem eles vão continuar lançando coisa, lembra? Então, tipo assim, vão, imagina o gasto que eles vão PC. Ter. Sim, não, é caro produzir esse tipo de coisa, porque, né? Porque eles falaram que eles vão inserir mais coisas entre as main quests do jogo original. Sim, sim. Na verdade, então... o Final Fantasy XV é uma história, uma história peculiar, mas à parte, né? Algum dia a gente pode comentar sobre isso aí, porque ele tava no desenvolvimento real, muito, tipo, no... A gente fala assim, hell development, tipo, o cara já tá no inferno há muito tempo, entendeu? Uhum. A Square fala assim, lança esse negócio, eu vou mandar tudo pra rua. Tipo, larga, tira essa porra daqui. Logo. E nós não vamos mandar tudo na rua porque a gente vai... a gente não quer gastar mais dinheiro, a gente vai mandar porque vai todo mundo quebrar, entendeu? Nós vamos quebrar e aí vai todo mundo pra rua de qualquer jeito. Ah não, sim, mas é mais por causa dessa coisa narrativa, né? O Final Fantasy tem já essa característica, então... Uhum. Os caras terem que desenvolver isso logo depois deve ter dado um trabalho. Uhum. E o terceiro motivo, o terceiro grande motivo pra ser mais difícil você criar um jogo single player... É que é muito mais complicado você criar uma experiência que agrade ou abranja uma gama de jogadores do que uma experiência multiplayer. Entendeu? É mais fácil agradar, então, multiplayer, você acha? Sim. Multiplayer é bem mais fácil agradar, porque muita gente joga multiplayer, às vezes, tipo assim, meus amigos todos estão jogando, então eu vou jogar, entendeu? E esse negócio de jogar junto... História de uma vida. Você tá jogando isso. Sim, então sim. Vamos jogar. E fala a verdade, por pior que seja o jogo, quando você tá em grupo, com amigos, ele é muito mais divertido, entendeu? Sim. Single player isso não existe, como é que você vai, tipo assim, tô aqui jogando bagulho, não gostei do jogo, então acabou, entendeu? Você, sei lá, dá repede, refund, né? Volta na loja e troca, né? É isso. E basicamente a gente meio que fecha na parte de custo, assim, né? Se você quiser, eu posso falar um pouco de onde surgiu esse rumor esse ano, o rumor desse ano, tipo de um mês atrás ali, de que single player ia acabar, entendeu? De onde? Agora senta que lá vem história. Toda essa história de single player vai acabar, esse ano ele começou por causa daquele cancelamento que a EA fez, Electronic Arts, né? Daquele jogo de Star Wars, entendeu? Que o estúdio Visceral tava construindo todo esse jogo single player, né? Toda essa narrativa, né? Era um jogo de Star Wars com ênfase em história, entendeu? Você pegar o personagem e seguir toda a história dele, tipo character development, sabe? Desenvolvimento do personagem e tal. E o que aconteceu? Pra quem não sabe, a Visceral, ela era um estúdio famosinho até. Ele produziu muitos jogos single player bons. Eles criaram toda a série Dead Space, entendeu? Uhum. Primeiro jogo Dead Space, fantástico, era um jogo de nicho, vendeu pra caramba. Caralho, um jogo de nicho, sim. Dead Space 2, eles tiveram que colocar multiplayer, porque a EA falou coloca multiplayer, e aí já começou a desandar. Nossa, terceiro, eles já meteram microtransactions. Eu não entendi Dead Space 3, velho. Eu não então, entendi, mano. Então, perdeu aí... toda a pegada de Dead Space, cara, merda, sim, velho. Sim, exatamente. É porque era a galinha dos ovos de ouro da EA na época. Entendeu? Sim, sim. É, não só isso, mas a Visceral também produziu Godfather 1 e o 2. Um muito melhor do que o 2, diga-se passagem, né? O 2 é bem tosquinho. Eu não cheguei a jogar esse jogo. Dante's Inferno. Eu joguei, não curti nem fudendo. É um God of War um pouco mais... Eu joguei bastante Dead Space, pra falar a verdade. Acho que eu zerei ele. Bem legal até, assim, em termos de mecânica, né? Ele parecia bastante um... Devil May Cry. Era mais God of War, viu? Do que Devil May Cry. Ah, pra mim... É que pra mim, na época, eu falava assim... Nossa, você é tão Devil May Cry, só que com menos pulo. Uhum. Menos coisas voando. Eles fizeram Arm of Two, o 2, né? Não, o terceiro, sim. Na verdade, Devils. Era uma merda. Então, mas aí que começou toda a briga, entendeu? Aí que começou toda a zona. Tem uma entrevista muito interessante no Kotaku.com, feito pelo jornalista Jason Schreier, né? Ele acompanhou um pouco desse pessoal que tava fazendo esse jogo, né? E depois que a EA cancelou o jogo, ele conversou com vários desenvolvedores, né? Uhum. E ele disse que o desenvolvimento já começou todo quebrado, porque em 2015 a Visceral tinha terminado de criar, né? E lançar o Battlefield Hardline, que foi tipo um dos jogos da série Battlefield com as vendas mais medíocres que tiveram, entendeu? Foi triste mesmo. Foi muito baixo, entendeu? E aí o que aconteceu? Caralho. A Visceral, ela ficou incumbida de começar um projeto novo, né? Basicamente no comando da escritora e diretora Amy Hennig. Você conhece a Amy Hennig? Não. Da série Uncharted? Não. Ela que escreveu e dirigiu a série Uncharted pra Naughty Dog, né? Uhum. O que aconteceu? Eles eram coordenando na época Ragtag, que ia ser Star Wars Ragtag, sei lá como é que é isso, né? Uhum. Vai saber que porra eles queriam dizer. Sim, sim. Nessa entrevista com esses envolvidos na produção, uhum. A maioria deles estava envolvida, até pessoas que não estavam envolvidas tipo, diretamente com a Visceral, mas eram dos tipo... terceirizados. Eles acabaram dizendo, todas as pessoas disseram que o jogo ele começou a ser afundado por vários fatores. O primeiro deles foi a falta de recurso. A EA literalmente não deu recurso pros caras. Eles pegaram uma equipe de 30 pessoas num jogo do escopo de 160, entendeu? Uh-huh. E falaram assim, produz aí, tá ligado? Tiramos pro mês que vem ainda. Basicamente um projeto muito ambicioso pro orçamento que ele tinha, né? A EA meio que forçou eles a utilizar uma engine um pouco mais complexa do que eles estavam acostumados. Eu chuto que seja Frostbite, porque a EA quer enfiar a Frostbite na goela de todo o estúdio hoje em dia, né? Não, vai ter que usar Frostbite porque a DICE usa. Mas a DICE criou a porra do Frostbite, né, mano? Então, tipo, que a DICE é? A DICE é que criou a Battlefield, pô. DICE é aquela loja de itens japonês. DICE, mano. Vai abrindo igual tem vídeo, eles massagem. Sério? Sério? Excelente. Oh, God. Ai, caralho, mas eu prossigo. Voltando, a Amy Hennig, ela entrava em confronto o tempo inteiro com a equipe, entendeu? O estúdio da EA era localizado em São Francisco, uma das cidades mais caras do mundo pra se viver. Então a EA teve que gastar muito dinheiro pra manter os caras lá, na verdade. Existiram, tipo, múltiplos conflitos na direção do projeto entre a Visceral e a EA. A Visceral quer fazer uma coisa e a EA, não vai ter que fazer isso, que tem que botar DLC, entendeu? Uhum. E, não, vai ter que fazer microtransaction aqui. Pensando no lucro lá na frente. Sim, sim. A gente chuta que é isso, né? Isso aí meio que acabou com o estúdio. A Visceral foi desmembrada, né? Não existe mais. A EA fechou ela, né? Um negócio meio independente, não é? Que eu saiba, não. Eles estão meio que separados, sabe? Alguns foram pra Montreal, né? Tipo Los Hermanos. EA em Montreal, né? E deram uma separada no pessoal que ainda... que ainda tinha emprego, né? Porque muitas das pessoas que estavam envolvidas nesse projeto, eles já estavam procurando emprego em outros lugares, porque eles, tipo, entre os desenvolvedores, eles já sabiam que, tipo, o projeto ia acabar, entendeu? Uhum. Ia dar zica, entendeu? Então, tipo, eles já tinham essa ideia, né? Não foi uma surpresa pra ninguém da Visceral quando a EA resolveu cancelar tudo, né? Seguindo essa briga aí, teve uma entrevista interessante com o Patrick Sutherland. Eu acho que foi a GameStop que fez. GameSpot que fez essa entrevista. GameSpot, ele é o vice-presidente. Não. GameStop, aquela, né? Não GameStop loja, GameSpot o site. Spot, tá, sei que sei. Ele fez uma entrevista com o Patrick Sutherland, que é o vice-presidente da EA hoje, né? E eu vou ler as palavras dele aqui pra você ver. Por favor. Ele disse que, quando perguntaram pra ele, vocês cancelaram porque tá morrendo single player, é por isso? E ele respondeu, isso não é sobre a morte dos jogos single player. Eu adoro jogos single player. A propósito, ou jogos e desenvolvimento de personagens, né? Jogos com história, jogos com desenvolvimento de personagens. Ele gosta de coisa, né? A narração de história sempre foi parte de quem somos. Óbvio, porque aí publicou muita coisa desse tipo, né? E os jogos de um jogador continuarão, naturalmente, né? Isso também não é sobre a necessidade de que o jogo seja monetizado de uma certa maneira específica. Ou seja, eu já achei que aí o jogo é meio verde, hein? Uhum, tá bom, uhum. Vou acreditar, tá? Eu vou dar o braço a torcer aqui pro Patrick, tá? Vamos acreditar que isso é verdade, né? Esses são dois tópicos importantes. Mas isso não é o que aconteceu nesse estúdio, né? No final do dia, foi uma decisão criativa. Nosso trabalho é dar às pessoas uma experiência e histórias profundas. E também para empurrar os limites, né, do desenvolvimento para frente. Nós simplesmente não achamos que estávamos fazendo um bom trabalho. E aí falaram assim, mas acabaram com a Visceral do nada, né? Tipo, não. Daí ele fala assim, decisões como essa nunca são fáceis na verdade. Elas são muito difíceis. Elas também não são rápidas. É um erro que algumas pessoas costumam cometer dizendo que a gente simplesmente demite todo mundo. Né? Acordou e falou. Não é assim que funciona, né? Não me deu seu décimo. Você sabe quanto trabalho que as pessoas colocaram nesse projeto, quanta criatividade foi derramada no projeto, né? Nós sempre examinaremos todas as maneiras possíveis para podermos continuar trabalhando nessas ideias. E nós fizemos muitas coisas aqui. Nós apoiamos a equipe no processo criativo. Mentira. Nós tentamos muitas coisas. Nós reduzimos o escopo, isso é verdade. Nós também adicionamos ideias. Óbvio, DLC, tem que ter. Tintim, uhum. Né? Repensamos, redesenhamos e reimaginamos. Mas em algum momento você tem que ser honesto consigo mesmo e perceber que a gente não ia chegar em lugar nenhum. Então isso acabou, né? Chef Master. E aí, Chef Master, boa noite. E isso acabou fazendo com que fosse uma decisão muito difícil pra ele, tipo, puxar o plug da Visceral. Eu, como analista e crítico, entre aspas, né, da indústria, eu tenho certeza que o Patrick, ele não tava mentindo 100% no que ele falou, entendeu? Óbvio que a EA gastou muito dinheiro com esse projeto, né? Não era um projeto pequeno. Uhum. Eles contrataram a fucking Amy Hennig, né, velho? Porra, a mulher é tipo que... assim, é igual contratar o Kojima e tipo, na metade do jogo, assim, não quero mais né, Konami? E chutar ele, né? Né, Konami, né? Como é que chamava o projeto lá? Silent Hills, era o novo Silent Hill. Não, mas quando lançou aquele demozinho lá, como é que chamava? PT. Project PT. PT. Playable... alguma coisa, né? Sei lá. Playable Trailer, acho que era o nome. Eu não gosto, particularmente, de Uncharted, mas não pode negar que a história daquele bagulho é ridículo de foda. Sim. Né? Então, eles estavam apostando bastante, né? E Star Wars, querendo ou não, é uma coisa que tá dando grana. Sim, óbvio. Pô, olha os filmes, cara. Você peida um sabre de luz hoje em dia e fala, opa, e ainda torce pra Disney vir enfiar um cheque, né? Sim, sim. E aí a gente teve uma outra entrevista. Eu vou cortar um pouquinho. Porque eu vou somente resumir, que foi... Aí você vê a diferença de mentalidade de um cara da EA, por exemplo, né? E de uma outra indústria um pouco maior, não um pouco maior, mas uma outra indústria, né? Focada em outra direção, que seria a entrevista que fizeram com a Shannon Loftus, que é a gerente executiva da Xbox Entertainment Studios, né? Que é a pessoa ela cuida da Xbox. Cuida dos jogos Xbox, né? E ela disse assim, eu não acho que esse tipo de jogo esteja morto. Mas eu acho com certeza que o lado econômico do desenvolvimento de jogos single players e de contar uma história de multi-horas de alta fidelidade está ficando um pouco mais complicado. Gamers querem uma alta resolução gráfica e alta fidelidade nos seus jogos. Ponto. Ela meio que falou assim, é isso que os caras querem. E aí sabe o que, que eu gostaria de refutar? A opinião da nossa querida Shannon. Shannon, Stardew Valley vendeu 3 milhões e 200 mil cópias na Steam. Nas duas primeiras semanas, ela vendeu 1 milhão de cópias no Nintendo Switch. Olha o fucking gráfico do Stardew Valley. Tu tá me dizendo que as pessoas, os gamers, não querem mais jogos que sejam bonitos? Tu tá de zoa com a minha cara, entendeu? É, vi de quantas pessoas compraram PUBG, né? Não, PUBG, cara, é tipo assim, é muito mais difícil. A história é boa, não reclamem. Sim, é muito mais difícil você fazer. É muito mais difícil você fazer um PUBG do que o Stardew Valley, vamos ser bem sinceros. Não, eu tô falando, tipo, entendeu? Se a gente tá falando sobre gráfico, entendeu? O PUBG também não é nenhuma obra-prima, entendeu? Sim, mas claro, vendeu pra caralho, né? Então, Chavas, pô, parece 16 bits, mas era essa a ideia, entendeu? Mas agora ela falar que, joguinho. Se não fizer o jogo que o olho do cara reflete o que tá acontecendo, entendeu? A íris do cara não reflete o outro personagem. Ah, não dá, porque... Mas a gente não tem como negar que existe uma escolinha hoje em dia. Uhum. Assim, mas olha o quão bonito esse jogo é. Aí você fala assim, claro. É uma bosta. Mas nossa, olha o quão bonito aquele jogo é. Entendeu? Mass Effect Andromeda. Porra. Não é quantas pessoas... Cenários não são lindos, velho. Não caíram na trap. Eu caí na trap. Aí, ó. Eu fui trapeado, fi. É um fucking Cinderão, velho. Cadê o som do Fênix? Eu esqueci de colocar o som do Fênix. Eu nem tenho mais, tipo assim, eu nem saio mais de casa, porque se eu sair eu vou pegar um Corvette, né? Já fui trapeado no Mass Effect, né? Certeza. Ele sai de casa cobrindo a cara de vergonha. Mas, seria interessante, às vezes, ter dados mesmo, porque... Sim, eu tenho dados aqui. Então... Porque eu acho também que não existe um abandono total. Aquele próprio Undertale, né? O Undertale, ele é super famoso e ele é feio porque dói, né? Ele é feito pra ser um estilo 8-bits. É o estilo do jogo. E tem também aquele do Isaac lá. Bind of Isaac também. É, né? Então, esses jogos ganharam muita repercussão e tal, mas existe uma escolinha do gráfico, uma escolinha do... Vídeo Overwatch, entendeu? Querendo ou não, que é um jogo que te vende pelo gráfico, lógico, não é que o... Como é que chamou lá? Que é praticamente Overwatch? Qual deles? O que é praticamente Overwatch com cartinha, porra? Overwatch com cartinha? E você falou que saiu antes do Overwatch, como é que chama, João? Battleborn? Paladins. Paladins foi antes do Overwatch. E aí, tipo, o Paladins também tem um traço parecido, né? Meio cartunesco. Sim, meio cartunesco, né? Mas o Overwatch, ele tem uma historinha que, quando você entra lá no Belo Dom, foda-se, a galera só quer saber de se matar lá dentro, mano. Não tem como negar isso. E olha que tem gente jogando essa merda, né? Sim, sim. Ó, vamos jogar um pouquinho de dados aqui, então. Vamos, por favor. Vamos falar do número de vendas dos jogos single player só na Steam e só os jogos que saíram esse ano, tá? Nier Automata vendeu 640 mil cópias. Resident Evil 7 vendeu 520 mil cópias na Steam. Cuphead vendeu 900 mil cópias. Shadow of War. Foda demais. Shadow of War, que é relativamente, né? Moderno. E não foi muito bem ainda, né? Shadow of War, tipo assim, ele é relativamente recente. O novo. O novo que saiu esse ano. Relativamente recente. Ela diminuiu assim, porra, saiu mês passado, caralho. Então, é recente. Recente pra caralho. 520 mil cópias. Overgrowth, que é um jogo indiezinho que você não dá nada pro jogo. Overgrowth? 260 mil cópias. É um jogo survival que tá todo mundo, o pessoal gosta bastante. Saiu também esse ano. Chama The Long Dark. Tem 1.145.000 cópias vendidas. Nossa, eu tenho esse Long Dark aí, velho. Tentei jogar, achei estranho. Ele é meio um survival meio doidão, tá ligado? Eu morro pros lobos e fico puto. Ó, agora vamos lá. Mais indiezinhos. Slime Rancher. 900 mil fucking cópias vendidas na Steam. 900 mil. Divinity 2. 900 mil cópias vendidas. Hollow Knight, 620 mil cópias. Dead Cells, 500.000 de cópias. Entendeu? Prey, 500.000 de cópias também. Quer dizer, nós temos até um jogo de nicho, ó. The Hunter Call of the Wild, é um jogo que você caça cervo. Caralho. 390 mil cópias só na Steam. Entendeu? É, vamos falar de jogo recente, por exemplo. É, South Park teve 200 mil cópias. Wolfenstein mesmo, que começou semana passada, 200 mil cópias também. Uh-huh. É, Devil Within, que tipo, vendeu muito mais no console. Foi quase 10 vezes mais vendido no console, que é mais ou menos 105 mil cópias, né? Uh-huh. E nós estamos contando console, eu tô falando de PC, entendeu? Que é bem mais nicho, né, do que console. Não vou nem mas falar é mais, de Zelda, é mais barato, né, né? Breath of the Wild e o Mario Odyssey, que esgotou em uma semana. Tipo, porra, esgotava o cartucho, mas, né, pra ferrar, hein? Mas a galera não joga Zelda e Mario às vezes porque eles são single player, porque eles são multiplayer, mas porque eles são Zelda e Mario. É que nem Final Fantasy. Exatamente. Lança o Final Fantasy Corrida 2D hoje em dia. Lança aquela merda de pesca. Vai ter gente que vai comprar aquela porra porque é Final Fantasy. Pô, que bom. Mas, então, eu acho que seria interessante dividir esses casos, porque tem casos que, tipo assim, análise e conversar às vezes com gente que comprou e, tipo, por que que você comprou isso, entende? Sim, claro. Porque, assim, vamos lá, beleza, são números altos pra caralho. Quase 1 milhão de pessoas compraram um jogo pela Steam. E a Steam é um dos, né, se não, ou mais, é o mais famoso até onde eu sei desses distribuidores, né? Uhum. Mas existem outros e tal. E beleza, mas, assim, cara, 1 milhão... O Zangado tem mais gente no canal dele do que pessoas que compraram alguns jogos. Sim, claro. Né? Então, tipo assim, do mundo inteiro. Né? Então, mas você tem dados de jogos online? Online você diz os multiplayers. É. Da Steam eu tenho. O que você tem aí? Peraí, dá 2 minutos, mano. Eu preciso muito mijar, velho. É, óbvio, né? Nossa. Meu Deus. Então eu vou jogar aqui. Uma partida rapidinho aqui. Eu vou pescar o João agora aqui, ó. Pescando. Fup! Vamos ver. Tadana. O que você prefere, João? Você prefere um jogo com um gráfico bom, mas uma história porca? Ou um jogo com um gráfico tipo 2D, meio painha e uma história legalzinha? Pelo amor de Deus, né? Nem precisa fazer essa pergunta. Você sabe que tem muita gente que é tipo assim, oh my graphics, tá mano, ligado? Eu praticamente chorei vendo o To The Moon, velho, jogando aquilo lá. Aí, tá vendo? Porra, e o bagulho é feito em RPG Maker, tá ligado? Então. To The Moon é muito lindo, velho. To The Moon é lindíssimo. É um dos jogos mais legais indie que eu conheço, né? Uhum. É, mas a gente acaba parando aquela... O gráfico bom ajuda e tal, né? Mas realmente, mano, os caras gastam muito dinheiro. Sim, é muito caro você fazer um jogo de alta fidelidade. Imagina que o Capcom não gastou no Resident Evil. É só a gente parar, mano, e pensar em... Que o jogo não precisa ser ultra realista pra ser bonito. Pensa no Life is Strange, por exemplo. Life is Strange, caralho. É, Life is Strange, tô confundindo com Strange Things. O jogo, ele é bonito de uma forma diferente. Sim. Mas não deixa a história de lado, né? Com certeza. Não. Bom, todos os jogos indies, uma boa parte deles são exemplo disso. Slime Rancher, velho. Coisa idiota, velho. É sugar poringue e colocar eles nos lugarzinhos, velho. Slime Range? Slime Rancher. Ah, tá, de range, tá. Cara, é um jogo absurdamente fofo, tá ligado? É muito divertido você jogar ele. Pra perder um tempo, é perfeito. Você tá criando essa fazenda de bichinhos. Entendeu? Caralho, que jogo retardado, mano. Pira, mas, pô, vendeu 900 mil cópias. E aí? Aí quanto que ele deve custar em dólar, né? Porque ele custa R$36, né, véi? Eu acho que ele é $29, porque a Steam ela tem esse negócio ainda, né? De não cobrar 100%. Pra algumas publishers, né? Porque passou pelo Brasil, o bagulho triplica o preço. Mas enfim. Caralho, ele é baratinho aqui. É, mas não, também não chega a ser só isso, não, né? Se você parar pra ver. O preço ajuda também, mas. É, não é 100%, entendeu? Call of Duty lançou faz 3 dias, tem 300 mil cópias vendidas na Steam. Entendeu? Mas e é mais. Um jogo de 200 é mais reais. Que, 200 é, reais. Mais que o Wolfenstein, velho. Sim, claro, mais que o Wolfenstein, óbvio. Não, entendi. Wolfenstein nós temos aí o quê? É, 200 mil cópias. No... É, pra um jogo que tem história. Né? Pra um jogo que tem, tipo, diga assim, tão passado quanto o Call of Duty. Uhum. É um jogo que saiu agora. O foco, né, do Call of Duty, ele já é mais, né? Desse último, pelo menos, eles tentaram focar um pouco mais na campanha, entendeu? Que o pessoal queria, uma campanha cinegráfica, entendeu? Tem que ter aquelas partes emocionantes do cara atirando com pistola na direção do tanque, o tanque explode e passa um avião, tá ligado? Alguém lembra do Ryan. Do terceiro, do primeiro, na verdade, do Modern Warfare? O cara terminava a campanha no chão. Ah, sim. Sim, você terminava a campanha no chão. É, você fala, para quando você não o Modern Warfare, você começava levando tiro na cara. Ah, é verdade, mas lembra. É porque você era... Você tava... Você era o rei do negócio. Não, você tava no pelotão de fuzilamento lá, que os caras estavam tendo um golpe, não era assim? Uma coisa assim, os caras... Você, na verdade, eles você não começa, né? Você começa num jeep, aí eles vão te levando pro lugar e você toma um tiro na cara. Toma um tiro na cara, na frente da galera. É, aquilo era legal. Call of Duty, porra. Aquele... Teve uns níveis aí que, né? Uns levels que eles fizeram que, cara... Revolucionou o jeito que os caras pensam no videogame, aquele No Russian. Você sabe que nível é esse? Que os caras saem do elevador no aeroporto e atiram em civil? E você tem que atirar nos civis? Ah, mas é no Modern Warfare 2, pelo jeito. Eu não joguei esse. Eu acho que é no 2 também, isso. Não, eu joguei o 1 e joguei o 3. Ah, então. Cara, isso aí, velho, virou, tipo, polemizou de um jeito o jogo que tinha uma opção no jogo pra você skipar a fase, tá ligado? Eu lembro que nessa época deu super treta por causa de violência e aí você atirava nos corpos e ia dinheiro. Ah, é? É, você não lembra disso? Não. É, você não saía sangue, saía dinheiro dos caras. Ah, tá, os caras mudaram o negócio, tá ligado? Sim, sim. Mas, olha só porque a gente tá falando disso agora, Resident Evil 7 se torna o sétimo game mais vendido da Capcom. Aí, pô. Com 4,1 milhões de cópias. É, isso aí, né... Você deve estar contando com os da Steam também. Contando tudo, eu acho, né? Ah, tá, porque na Steam vendeu meio milhão, mais ou menos. Meio milhão e 200 mil. Ele ocupa meio a posição... Milhão e 200 mil, não, meio milhão e 20 mil. Ele ocupa a posição empatada com Monster Hunter 4, Street Fighter 2 Turbo, mas o mais vendido ainda é o Resident Evil 5. Sabe-se lá por quê, né? Que triste, porque aquele jogo é muito zoado. É muito zoado. Esse é o jogo que você esmurra a pedra? Eu joguei ele, mano. É aquele jogo que o primeiro boss tu fica rodando numa sala pra queimar ele numa parte específica. Certeza, não é aquele que você fica esmurrando uma pedra no fim do jogo? Ah, eu não lembro. Não cheguei no fim do jogo. Achei chato tipo, cai uma pedra na sua frente. Uma pedra, Paulo. Uma pedra também de um carro. Ah. Aí você fica apertando X e o cara fica dando um murro na pedra até a pedra rolar pro lado. Eu falei, meu Deus do céu. Tipo, exatamente. Ai, meu Deus. O cara aquele jogo me deu uma... Nossa. Mas vamos, prossigamos. Quais dados, hein? Onde que a gente parou? Vocês estavam falando isso? Eu e o João tá falando assim, eu perguntei pra ele se ele preferia o jogo com gráfico bom ou, né, uma história boa. Obviamente, história boa, né, no caso dele. Sim, eu não sei quanto a você, Paulo. Você acha que o gráfico influencia tanto... Não, eu acho que se o jogo, lógico, se o jogo for feio, você vai ficar daquele negócio tipo assim, caralho, hein, feio. Aham, feio pra caralho. Mas depende de onde você tá indo, entendeu? Por exemplo, você comprou na Steam e não é de uma super produtora, né, nem um grande título, você não pode esperar um negócio, um Final Fantasy XV, pra ser bem sincero. Óbvio. Fica na sua, e às vezes você vai ter uma surpresa absurda, né? E às vezes você acha jogos lindos que são simples. Eu já tava falando Life is Strange e tal, mas você tem, por exemplo, jogos que combinam muito bem um gráfico foda, que é, por exemplo, Child of Light e Valiant Heart, que foram dois jogos que saíram próximos pela Soft, né? E eles são lindos e a história deles é fantástica. Sim. E eles diferem muito de gráfico um pro outro, assim, então é bem interessante. Mas, cara, se não tiver uma história boa e for single player, eu fico broxado. Claro. Porque fica um negócio muito sem graça, né? Mas eu sei lá, mano, eu tenho que ir com a cara do negócio, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, esses tempos eu testei aquele Twin Saga. Aham. Entendeu? E o meu problema não foi nem que o gráfico era tosquinho e que a mecânica era zoadinha, mas era que a história era muito ruim. A campanha começava muito zoada. Eu falei, nossa, mano, que merda, né? Ao contrário, por exemplo, o Divinity foi um jogo que me surpreendeu. A história não é absurdamente uma coisa, nossa, mano, que coisa inovadora. Peraí, mas... você terminou? Ah. Não, que eu terminei, mano. Tô falando do começo dele. Ah, tá. Só falta você ter terminado e tá fugindo. Eu não passei daquela parte ainda. Mas... ele morre nos lagartos. Nossa, nem me lembro daquele lagarto. Mas... Não, ele me surpreendeu por, tipo assim, por saber me contar uma história, entende? Uhum. Mas é de novo, é aquele negócio que quando a gente começou o podcast, eu toquei. A experiência de você jogar um single player é diferente, entende? Uhum. Então, acho que o Divinity, por exemplo, deu isso. Eu prefiro, eu particularmente prefiro. Um jogo que me prenda, que eu fico pensando nele e tal. Seja ele multiplayer, single player, mas que tem esse. Tem uma história, né? Pelo amor de Deus. Na verdade mesmo, se você for parar pra analisar, entendeu? Pra quem acompanha a indústria, todo mundo sabe que a indústria de jogos adora declarar morte prematura, tá ligado? De qualquer coisa. Todo mundo achou que já tinha chegado o tempo dos jogos normais e ia ser a época dos jogos 3D, né? É mais ou menos isso mesmo. Pra você ter uma ideia, ó, eu tenho alguns dados da indústria de títulos, de sites famosos, né? A revista Forbes publicou as coisas. Uhum. Né? Ó, o primeiro. Em 2011, a Rovio, que era a empresa que fez Angry Birds, ela disse numa entrevista assim: que o mercado de consoles morreria nos próximos 5 anos. Ai, cara, a Square também tava com um papo desse, mas não tava? Sim, a Square tem. Ai, agora é só mobile, console acabou. Ninguém mais gosta no Japão. O Nintendo Switch imprimindo dinheiro pra Nintendo é normal. É uma normalidade. Foda, o PlayStation 4 vendendo o que vendeu, entendeu? É. E o Xbox, bom, o Xbox tá aí, né, velho? Mas tá aí, né? Tipo... Tá sofrendo, mas tá aí, né? Estamos aí, né, velho? Porque ele vende bem nos Estados Unidos, vende bem no Brasil, entendeu? Até por causa dessa integração do Windows 10. Muita gente acha que compensa muito mais você comprar um jogo no Xbox do que comprar pra PlayStation 4, justamente porque você pode jogar ele no PC também, entendeu? Você compra num, vai pro outro, então, de graça. Tem, então. Tem dois lugares. Exatamente. Então o pessoal gosta bastante de Xbox por causa disso. Hum. E agora eles estão lançando, inclusive, o Project Scorpio, que é um Xbox melhor. Tá, agora vamos lá. 2013, Paulo, essa você vai rir. Televisões 3D são o futuro. Você não vai querer assistir TV de outro jeito. Um amigo meu comprou essa TV, né? Uhum. E aí eu lembro que na época tinha acabado de ser aquele Mortal Kombat novo. Uhum. O 9, acho? Deve ser o 9. Né? 2013, A gente foi jogar aquela bosta com esses óculos. Era tão ruim, velho. Era horrível. Tão ruim. E eles realmente achavam que ia ser o Aldo Borogodó, né? Sim. E não vingou nem fudendo. Ah. Não sei se ainda vende essas TVs? Vende, a maioria das televisões fala, tem 3D, entendeu? Mas é tipo assim, é igual o mito do 4K agora, todo mundo quer 4K, mas ninguém tem placa de vídeo pra rodar o 4K. Ninguém nem sabe o que é 4K, mano. É, uma televisão que funciona em 4K, mas tá escrito 4K, então isso aqui é melhor, tem 4K, velho. 4K, filho, você sabe quanto custa um fucking Blu-ray 4K, velho? Você vai comprar um Blu-ray 4K, entendeu? Quem usa Blu-ray, velho? Já começa por aí, além dos japoneses, quem... Cara, eu adoro um Blu-ray, comprar filme Blu-ray, mas, velho, foi a mesma coisa que falaram assim, a época do DVD não vai existir mais, agora é só Blu-ray, mano, Blu-ray nunca foi pra frente, velho. Não é que nunca foi pra frente, né? É que a gente mudou a tangente, né, do desenvolvimento pra streaming, que é... Sim, mas por exemplo, na época, não sei se você lembra, mas... Toma aí 4K, ó. Na época eles estavam naquela briga de qual seria a próxima grande mídia. Sim, entre exatamente. O Blu-ray e um outro, que era um mini CDzinho lá, não sei se vocês lembram. Ah, eu lembro. Que não cabia nada na porcaria. Era uma merda, né? E aí todo mundo assim, nossa, mano, Blu-ray é o negócio agora. Só que, por exemplo, aqui no Brasil era incabível, porque o DVD ainda se ia lá na Americanas e comprava ele um pouco mais barato. Véi, você paga R$150 às vezes num filme, velho. Sim, exatamente. Aqui era muito tosco, mano. Nossa, foi muito zoado. Sim, era muito caro. Mas não só isso, Paulo. Vamos dar um outro exemplo. Esse exemplo você vai amar, velho. Em 2016, foi a mesma revista, tá? A mesma revista. Em 2016 eles escreveram assim: realidade virtual é o futuro. Ninguém mais vai querer jogar de outro jeito. Você lembra que eu falei da TV 3D, né? Ninguém vai querer assistir de jeito, né? Agora, realidade virtual é o futuro, entendeu? Mano, eu tô esperando ainda pra ver, porque... O João tem, né, João? O quê? Realidade virtual. Ah, não. Do celular não conta, pô. Ah, não? Ah. Não, estamos falando de HTC e Oculus Vive. Ah, tá. Óculos e HTC Vive, né, pô. Sei lá, eu não acredito em nada porque é desconfortável pra merda jogar com qualquer porra. Sim, é desconfortável. É um capacete. Enquanto eles não inventarem, tipo, sei lá, um cabo USB que eu plugo na minha nuca e eu entro no jogo, mano, eu não vou trocar um controle. Tá, tipo, agora... é legal, tipo, principalmente lembra que eu mostrei pro Paulo aquele lá do VR chat lá, do cara dentro do jogo, falando com o pessoal lá. Ah, sim, aquilo é louco, é. É divertido, pode ser divertido. Olha o trambolho dele, né, mano? Sim, nada prático, não é nada barato. Nossa, é muito... Imagina você jogar assim, vai... Quanto tempo a gente não passava jogando Final Fantasy XIV? Aí você tá jogando há 5, 6 horas com aquela merda pra cima, andando não retardado no seu quarto, entendeu? Porra, cara, é muito exaustivo só pra você jogar videogame, velho. Eu só quero sentar, botar o controle na mão e jogar o joguinho, mano. Nossa, eu lembro quando eu era pequeno, eu e minha irmã, a gente jogava... Aqui em Campinas, pelo menos, fazia muito mais frio antigamente. GTA. Não, a gente jogava Harry Potter 1, que eu até comentei no podcast de... no PlayStation lá. Animal esse jogo. E, véi, a gente tava muito com frio, a gente pegava o controle e na época, teve uma época que a gente ficava jogando Donkey Kong do Super Nintendo. Véi, a gente botava o controle debaixo do cobertor, mano, e ficava jogando aquilo no sofá. Imagina ter que jogar essa merda com VR, véi. Você não precisa colocar o cobertor, porque o negócio esquenta tanto. Cara, caralho, velho. E aquela porra deve pesar tanto na tua cara, mano. Ele é bem pesadinho mesmo. Eu usei o óculos e o Vive. O único que eu não usei ainda foi do PlayStation, porque eu não achei alguém que tenha. Ah, eu conheço um cara que tem. Eu conheço um cara que tem. É o mais zoado, velho, porque você não tem jogo pra aquilo... Exatamente, a Sony ela falou assim: VR é o futuro, por uma semana. Aí depois acabou, tá ligado? Cara, o pior é que eu tenho uma loja, o João deve conhecer. Lá no Shopping Dom Pedro tem uma loja de videogame que é careira pra caralho aqui em Campinas. Uhum. E aí um dia eu entrei lá porque eu lembrava que tinha o Kingdom Hearts lá. Eu falei, vou dar uma olhada, vai que tem aqui mesmo. Aí beleza, entrei lá e tinha um pai com um moleque. E o vendedor pro cara assim: não, ó, se o senhor levar esse óculos pro seu filho, o senhor vai estar levando todos esses jogos. Eram vários demos. E aí ele começou assim, porque isso aqui é o novo passo da jogabilidade, entendeu? O que vocês estão fazendo é investindo no futuro. Então eu falei, cara, não compra essa merda não, velho. Larga essa bosta. Você não sabe o que eu tô fazendo, entendeu? Mas tem gente que compra, mano. Tem gente que fecha uma grana. E não é barato aquilo, né? Sim, claro. E agora a cereja do bolo, tá ligado? Eu te falei de uma revista que publicou que a realidade virtual era o futuro. Há um mês atrás ela publicou assim: realidade virtual está morta. Caralho, mano. E aí no final vão sobrar só os jogos single players daqui a pouco, então. É isso. Sim, cara, eu não tô. Tipo, a moral assim, da história é essa, então. Moral da história, não acredite na fucking indústria, entendeu? Mas vamos pensar semana assim. Semana que vem os jogos multiplayer estão mortos. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer eu vou fazer a previsão do futuro aqui agora, ó. Presta atenção. Vai acontecer o seguinte: publisher grande, entendeu? Nós estamos falando de EA, Activision, Ubisoft, essas principalmente. Rare. Por favor, né? Vamos puxar a sardinha pra gente. A Square eu não sei, entendeu? Se a Square vai chegar nessa, porque a Square ainda gosta de fazer um Final Fantasy, entendeu? Mas essas outras empresas, elas vão mudar completamente o foco do escopo deles pra jogo multiplayer, entendeu? Uhum. Porque é o que eles acham que tá vendendo. Isso vai acontecer, entendeu? Não deixa de vender. Exatamente. Querendo ou não. Entendeu? Mas eu acho que não vai... Não acabar vai acabar com... nunca. Não vai acabar single player, porque você tem muitas empresas que ainda fazem isso aí. Você tem os indies, cara. Não é todo mundo que tem, tipo, grana pra montar o famoso AAA lá, tá ligado? De $60 ou $300 pra gente, né? Que a gente é burro e paga $300 no jogo. Meu Deus, nem me lembro disso. Eu comprei Destiny. Enfim. eu não vou me excluir, tá ligado? A burrice. É que nem gente que achava que livro ia morrer porque e-book nasceu, entendeu? Livro impresso. Sempre algumas coisas vão se manter. Porque sempre vai existir alguém querendo ouvir uma boa história e tal. Mas o problema é conscientizar, eu acho, um pouco a galera que joga, principalmente a galera um pouco mais nova, que não tem muito esse negócio, sabe? Eu vejo muito aluno meu que pira nos jogos multiplayer. Eu falo assim, cara, mas você já jogou? Tipo, eu sempre falo do Final Fantasy. Você já jogou Final Fantasy? Óbvio, né? E pra eles nem é uma opção, porque é tão... tão legal aquilo, porque o Brasil parece que tem duas coisas, né? League of Legends. E, sei lá, pra mim transita entre algum jogo de futebol, CS ou, sei lá, não sei se o brasileiro mais joga. Eu sei que todos os meus alunos praticamente jogam LOL. Uhum. É o mais acessível, é barato. Não. É, então, a gente tem que pensar no nosso contexto sócio-histórico, né? O Brasil, por mais que tenha gente que nem a gente que paga R$300 num jogo e é otário. Tem desculpa, muita gente por ser otário. Tem PC que não roda coisa, né? Tem internet que não roda. É, não, faz CSGO, ali, CSGO. CSGO realmente. CSGO tem. Então tem gente pra caralho, que nem um amigo meu sempre fala. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi jogar LOL junto, um amigo meu, aí caiu um monte de gente e ele falou assim: a galera na Lan House, entendeu? Mas e é. Talvez é seja tem, mesmo, hein? Realmente, né? É. Porque esse é o contexto que a gente vive. Então, só que assim, eles estão perdendo um certo tipo de experiência. Delay do cão mesmo. É, tem um delayzão, mano. No normal, e não tem como. É um tipo de experiência que a gente teve na infância, que traz um pouco mais de sensibilidade pra quando a gente vai jogar, entendeu? Tipo, ah, o João fala Stranger Things, ó. Life is Strange. Eu vou falar Stranger Things. Life is Strange é um jogo bom, por quê? Porque a gente veio de uma história de jogos single players. Como eles contaram histórias e das histórias que eles contaram. Mano, se a minha infância fosse League of Legends, eu dava um tiro na minha cabeça. Entendeu? Porque, eu não tipo sei, assim. Acho que isso aí depende muito, né? De pessoa pra pessoa, entendeu? E depende muito do contexto social da época, entendeu? Se você mora, por exemplo, no Morro do Alemão, velho, é mais seguro você jogar League of Legends em casa do que sair pra rua e levar um tiro, entendeu? Não, não, mas não é essa a questão. A questão é que, tipo assim, a indústria já enxota essas porra neles, entendeu? Uhum. Se não houver algum tipo de movimento da comunidade tentar instigar galera que não jogou esse tipo de coisa jogar, eles vão estar perdendo uma coisa que é muito interessante e que só tem a enriquecer pra eles. Não, sim, claro. Então, mas tipo assim, existe o fator social histórico de, tipo, tá na moda, tem essa questão de que, tipo, a galera joga porque podia estar fazendo outra merda, mas não tá fazendo, então é melhor tá lá. Tem isso, mas não tem também quem diga o contrário. Entendeu? Uhum. Porque quem que é formador de opinião hoje em dia? Youtuber. Que youtuber tá jogando? Coisa online. Entendeu? Então, são poucos que... há muito tempo eu não vejo vídeo do Zangado e tal, que ele é um cara que é respeitado, querendo por muitos dos meus alunos. E tipo assim, ele eu ainda tenho que abaixar a cabeça porque ele testa tudo que é jogo. Uhum. É, o maluco vai e joga mesmo e tipo... só que ele é um cara mais ou menos da nossa idade, né? Uhum. Então ele vem disso, mas... Ele vem de um... né, de uma... Ele tem um background de jogo. Sim, sim. E também tem caras que, por exemplo, só jogam clássicos, né, pô? Eu conheço alguns aí que só jogam clássicos. Tem um cara de Core das Antigas. O cara só joga clássico, tá ligado? Tem o próprio Xande que tá aí de vez em quando streamando, tá ligado? Ele só joga clássico, cara. Sim, mas eles são mais velhos. Sim, e é tudo pessoal da nossa idade, quer dizer. Ou seja. Quer dizer, da sua idade, né? Bosta. O molecão que tá streamando hoje em dia, que tá fazendo vídeo, ele tá fazendo vídeo de LOL, GTA Online, de PUBG, entendeu? O Léo falou, meu irmão com 10 anos já dava rage no LOL. E eu, uhum, nessa época, jogava... Exato, mano, 10 anos de idade, velho, eu tava jogando Harry Potter. Né, eu tava jogando Final Fantasy. E por 10 que, anos de idade, eu tava jogando telejogo. Caralho, né, você tava falando assim, você digitava assim, abra a porta, não posso não, abrir não. A porta. Não, não, telejogo não é assim não, telejogo é aquele que só tinha as suas barrinhas e o quadradinho de lado pro outro, assim, pum, pum. Ah, eu joguei Pong. Então, mas chama telejogo no Brasil esse negócio. Ah, triste. que o chefe falou, essa criança de hoje não queriam saber o que é fliperama. É, então, eu fui muito pra fliperama, mano, nossa. Eu também, eu jogava muito arcade. Jogar só era muito dinheiro no arcade, na verdade. Também, é. Jogando peão. Bolinha de gude, mano, tinha altas bolinhas de gude, velho. Jogando nossa. Bafo. Nossa, bateu o bafo. Não, o que era isso? Era bater bafo, tazo, é. Mas é porque tinha um bafão no tazo. Você ia lá com as duas mãos e fazia... Mas, entende? Então, tipo assim, o que eu acho? Essa galera que como a gente... Foi a de maloqueiro, verdade. Que é com 10 anos a gente tava no Flipper tomando cuidado pra não aparecer o maluquinho. Via aquele tiozão, tá ligado? Estranhão pra caralho. Cara, eu tava na praça aqui perto de casa tentando jogar futsal, mas eu tinha que ir com os meus pais porque realmente tinha uns caras aqui que era meio tenso. Mas, né, eu acho que, tipo assim, a comunidade tem que tentar estimular outras coisas. De novo, eu vou falar de uma coisa que eu já falei. A galera de RPG de mesa tenta fazer isso e até consegue. Porque eles veem que algumas editoras querem foder algumas coisas. O que, que eles fazem? Eles ressuscitam coisas antigas. Coisas que eles sabem que tem a agregar pra quem gosta daquilo. Né? Então, por mais que não seja em números uma morte do single player... A atenção da galera não tá ali. Não tá em querer saber de uma história boa, não tá em querer saber disso, entendeu? Então, eu tenho um amigo meu que eu falei pra ele assim, peguei o Divinity, cara, mó louco. Ele é, eu falei, mas parece Champions of Nora, que é um jogo que a gente jogava. Uhum. Aí eu falei assim, mas velho, tem diálogo pra caralho. Ele, então não vou jogar. Meu Deus. Eu falei pra ele, vai se fuder, sabe? Um jogo bom pra caralho. Tem que ler. Ah, é preguiça. É, entendeu? Então, tipo assim, porra, a gente podia, sei lá, lançar um manifesto, sabe? Uma coisa manifesto pra... single player. Manifesto single player. É uma coisa, tipo assim, cara, preste atenção nisso, que os caras tiveram o trabalho de tentar criar pra você, de tentar contar pra você, entendeu, mano? Caralho, né? E não fica só jogando coisa online no bagulho que é mal otimizado. Eu fiquei esperando o João se manifestar. Mas... Já tá um pouco melhor, tá? O último patch deixou um pouquinho melhor. Eu achei, pelo menos, na minha máquina, rodou muito cegado pro Emilio, na moral. Que virou um meme, entendeu? Ah, virou meme falar virou que meme. O bagulho tá mal otimizado. Mal otimizado, é. Ah, mas também, né, velho? Eu nem comentar, né? Os caras tão meio que desenvolvendo on the fly ali, a parada, tá ligado? Os caras tão fazendo code enquanto os caras tão jogando. Então, é complicado, né, velho? Mas... eu acho isso, eu acho que... Eu também não acho que single player tivesse morrido, senão não lançava, né? Porque, querendo ou não, o multiplayer ele é muito fácil... O multiplayer é muito fácil de cair numa mesmice, né? Sim, sim, claro. E dificilmente você sai um jogo só multiplayer que você fala assim, nossa, mano, esse jogo é diferente. Esse jogo é diferenciado. É, esse jogo nossa, tem umas, né, paradas diferenciadas. Caralho, esse jogo aí é original, né? Não vai ser, tanto quanto alguns jogos com narrativa e tal, mas... Eu queria que a galera prestasse um pouco mais de atenção. E você vê isso na própria, na própria Twitch. A galera não tá muito afim de assistir esse tipo de coisa, né? O que é tenso, mas... É uma tendência, bom, né? Mas a gente tem... Vamos meter a louca no vamos pros no animes. Vamos pros animes, então, beleza, rapaz. Então, você terminou? Terminei, mas vou deixar vocês falar primeiro, porque o último episódio eu vi com meia atenção. Tá. O que o chefe tá falando? Jogava Quake 2 em multiplayer e uma única TV. Melhor multiplayer aí do Bomberman. Você fala como eu sou... Cara, o multiplayer do Bomberman era da hora, mas dá muita raiva. Principalmente quando você errava a bomba e tacava a bomba pra cima do tipo, alguém. O seu parceiro tacava a bomba pra cima de você. Ou você tacava a bomba pra cima. Tipo, eu jogava com a minha irmã e eu aprendia num canto com a bomba, eu matava ela, sabe? Mas Bomberman foi foda, cara. Bomberman era um bom Bomberman tempo. Era bom. Nossa senhora. Vamos lá, nós vamos falar de Princess Principal. Nossa. Um dos nossos garotos dos olhos da. Da temporada passada? Da temporada passada, que foi descoberto graças ao Hugo. Vamos botar na Nath ali, ó. No cantinho, falando por consider favor, the following. Consider the following. Mas foi o Hugo que me passou isso, né? E eu acho que ele é um bom. Como todo mundo já tava praticamente com ele terminado. Acho que era válido a gente fazer esse geralzão e, consequentemente, vai ter spoiler, viu? Sem essa putaria de não ter spoiler, porque já faz um bom tempo que essa merda saiu. Então, vai assistir. Tá, aí vai ter... A gente vai criar uma lei aqui. Que depois de um tempo, foda-se, beleza? Sim, é uma boa. Depois de um tempo. Uma season, não, começou outra season, mano. Já tá merecendo spoiler já, velho. Não dá pra ficar esperando, não, mano. Porque se eu não quisesse spoiler, eu tava fudido. Porque as coisas que eu assisto. Sim. Só as coisas velhas. Mano, que porra é essa, mano? O quê? Que porra é essa, filha da puta? Paulo Ange. Caralho. É, eu chamo de Paulo Ange. Paulo Ange. Ah, se fuder. quem quer fazer o overview da história? Mete bala em você. Tá, o João falou que vai falar por último, né? Eu vou acompanhando você na história, mete bala aí. Tá, então beleza. Então você vai agregando coisas que talvez eu deixe passar, né? O primeiro episódio do Princess, ele até é interessante por um lado, porque ele não começa na questão principal, ele serve só pra você conhecer os personagens, né? Ele não pega no plot mesmo. Assim. E você conhece as principais, né? É até bacaninho o primeiro episódio, porque você vê os poderzinhos delas, elas têm aquele negócio de tentar... A tirar um cientista, né? E você conhece o básico de que se passa numa Londres, né? Uma Inglaterra, e é um misto de Alemanha. Como é que eu vou falar? É pós-guerra. Pós-segunda guerra, onde se dividiu o país por uma muralha. Tem o Império e o Commonwealth, né? Exato. O povo, os plebeus. Os plebe tá de um plebe. Lado. E Corinthia. Depois, lógico, você vai saber que aconteceu uma revolta lá da plebe mesmo, né? Pra tirar a monarquia. O Paulo foi bêbado num café ali num dia, falei... subiu numa estátua e já era, velho. Aí todo mundo matou todo mundo. Foi feio. E o que no primeiro episódio me atraiu? Bom, uma das personagens principais, que é a Ange, ela é muito legal, diz passagem, né? E ela é muito badass. Sim. E ela já começa te deixando extremamente... Pelo menos me deixou muito encucado, porque ela chegava e falava... O cara... Você fala, mas de onde você veio? Ela falava, eu vim do planeta dos lagartos pretos. Aí eu falei, caralho, mano, ela é alienígena, mano. Cacete, né? Meu Deus. Eu entrei na dela, né? Caiu do bait da Ange. Exato, velho. E aí você conhece também a Princess, mais pro final, que é a Princesa Charlotte. Você conhece a Dorothy, que é a MILF do negócio, parece. Como MILF, velho? Tem 23 anos, tá suado. É, sim, mas, né, tipo... A Beatriz, acho que ela aparece um pouco, a Beatriz, não muito. E a X é a melhor. X é a melhor. Cheese ou Cheese? Não, se escreve Cheese. X. E, bom, depois desse episódio, que é mais introdutório mesmo, só pra você saber, que você descobre que elas são espiãs, né? Que a própria princesa é uma espiã. A partir do segundo episódio, eles vão contar o que realmente aconteceu, como elas chegaram, pelo menos a partir de como a princesa se tornou uma espiã. Uhum. Né? E acontece que a princesa tem esse objetivo. Elas estão numa missão, a Ange e a Dorothy. E aí elas acabam encontrando a princesa. E a princesa faz meio que uma jogada, entre aspas, meio que, também a gente não precisa entrar em tantos detalhes, né, mas sim. Ela acaba fazendo uma jogada para do tipo assim, vocês me ajudam a ser rainha, que eu ajudo vocês, porque elas precisavam tirar uma chave de lá. Isso. E aí eles, porra, beleza, tal, e por algum motivo, a Ange é igualzinha à princesa, ela até se disfarça da princesa nesse episódio, tal, e... No final do episódio você entende até certo ponto que elas já se conheciam. Sim. Elas compartilham um passado. Eles compartilham que nem o cara do Stranger Things 2 falou assim: vocês têm o que vale. Drama compartilhado, entendeu? Aconteceu alguma merda na vida delas e elas vivenciaram isso juntas. E isso cria uma ligação muito forte entre as duas personagens, né? E aí. Não existe um plot central em si, né? Se você parar pra pensar. A não ser, tipo, a disputa entre as pessoas que comandam esse grupo de... Ah, não, existe sim, porque existe aquele plano, né? Como é que chamava? Elas queriam... Changeling. Operation Changeling. É. Isso. E meio que tinha esse plano, e, tipo, a gente vai... Fico uma raiva desse plano aí, porque eu vi essa bosta, esse nome o tempo todo eu não entendi nada até o fim. A ideia era matar a princesa e a Andy tomar o lugar dela. Era isso. Resumindo. E aí... Porque os Changelings, eles eram fadas que faziam esse tipo de coisa. Uhum. Né? Tem até um RPG que chama Changeling. Tem até os pôneis do chama Changeling também. Pônei? É. Os pôneis? My Little Pony? Aham. Uhum. Ah, então, eles tinham esse negócio de... É baseado nas fadas, a mesma coisa. Tipo, a lenda é que essas fadas vinham tomava uma criança de verdade e deixava uma fada com a forma da criança. Né? Uhum. Então faz sentido dessa maneira. Mas aí vai seguindo, mas nem que todo episódio tinha a ver com esse plano, né? Mas era que uma hora esse plano ia ser executado. Só que a princesa supostamente estava do lado deles. E, pra ser sincero, o que é mais legal é acompanhar a Angie e conhecendo os outros personagens também. Porque a Dorothy tem momentos impecáveis, assim. Ela é muito engraçada pra algumas coisas. Você tem histórias pesadas, né? A Beatriz bem lá. Pesado. A Beatriz foi tipo, né? O que aconteceu com ela mesmo? A garganta. O pai dela experimentou. O pai dela era cientista, não era? O pai dela era. Experiência com ela. Porque ele, o anime inteiro tem esse tom meio steampunk, né? Então tudo é com engrenagem, tudo é com vapor, né? Uhum. E o pai dela era um cientista louco e fez umas experiências com ela, então ela não tem cordas vocais, pelo que eu entendi, né? Ela fala através de um alto-falante na garganta. Acho que é isso, né? É, basicamente isso. É. E aí você tem, então, a própria história da Dorothy, de que o pai dela tinha nela quando ela era criança, então ela saiu fora, mas era porque a mãe dela tinha morrido? Era mesmo? A Dorothy? É, o pai dela foi pra guerra, não é? Não, o pai dela era um cientista que mexia com É, ele era engenheiro. É. E aí ele perdeu o braço e ficou doido. Mas e ele aí perdeu a mãe dele abandonou longe, eles. Né? Lembra de perder o braço? Não foi da guerra? Talvez um experimento, não falou em guerra, se não me engano. Guerra era o outro velhinho lá que matou muita gente e foi parar mexendo com os mortos porque ele achava que era o lugar dele, tá ligado? Mortos? É, o velhinho lá do... Da... Ah, caralho. Do IML, entre aspas, tá ligado? Caralho, mexia lá no necrotério, velhinho. Lembrou do velhinho, né? Ele não falou não que ele gostava dos mortos porque era a companhia ideal pra ele, porque ele matou muita gente, os amigos dele tá tudo morto. Caralho, não lembro. E aí ele ficava lá. É o primeiro personagem que aparece no necrotério, é ele. Nossa, não lembro, mano. Mas, que mais? Tava falando no cabelo da Dorothy nessa hora, né? Nossa, mano, os cabelos dela são lindos, velho. O cabelo da Angie é magnífico. E tinha a própria história da X também é tensa, né? Porque ela vem como meio que não guardiã, mas vai como guarda-costas de um político japonês e que estava sendo ameaçado de assassinato por um super samurai. O super espião samurai da destruição. E depois que você descobre no final que esse assassino que ela mata no final é o pai dela. Isso. É. O pai dela já tava morto pra ela, porque ele era um traidor tinha assassino. Traído. E aí, mas, cara, ela tentando não chorar por isso, ela tentando entender, assim, é bem legal. Então, o anime te proporciona essas situações de aprofundamento do personagem. Sim, todo porque personagem, podia, na verdade. Ele podia ser um anime só de ação, né? Tanto é que ele não tem uma cronologia muito, muito fixa, né? Você vai pro futuro e volta no passado o tempo inteiro, entendeu? É, você nunca entende que dia que é, né? Exatamente. Ele fala assim, a casa número 24, você... Tá. Tipo... Aí, acabou, do nada, caso whatever. 15. Caso 15, ok. É. Ele fica indo e voltando, e nisso aí ele constrói um pouco, né? Constrói um pouco até daquela experiência de racismo que a Tizzy lá sofre, né? Nossa, mano, esse episódio é pesado demais. Sim. Nossa, é. Que porque ela é japonesa, ela é diferente. Acho que vocês sofreram demais esse episódio, mano. Nossa, esse episódio é muito pesado, mano. Eu nossa. Não achei, velho. Caralho, que ela... Como é que fala? Ela quer duelar e... Tipo ela... assim, todo mundo fala assim, não é pra duelar, caralho. É, e ela fica meio em crise. Nossa, ninguém me apoia e tal. É. E aí ela vai lá e vence o duelo sozinha e ela fala, nossa, ninguém tá aqui. É. Tal, né? Eles estavam era fazendo outra parada. Elas estavam preparando a coisa. Só que não falaram pra ela. É, elas estavam entrando no quarto da menina, né? Sim. E tem um episódio, até que tá passando na tela aí, da... De uma conhecida da Dorothy e da prefeita. Nossa, isso, mano, puta que pariu. Esse aí, episódio, não, se o João falar que esse episódio não é triste, mano. Qual episódio? O episódio da... Da... Presidente. Da presidente. Prefeita, né, que chama. Prefeita, é. Ah, sim, foi o antepenúltimo. Episódio 9, acho. 10. Eu não lembro qual que era, mas eu lembro que eu falei assim, caralho, mano, a menina se matou e tal, e elas estão investigando ela e tal. Achei da hora. Ela era um agente duplo, na verdade. E ela provavelmente tá viciada em alguma coisa, que não ficou muito explicado o que era aquela droga que ela usava, né? É, não. Por isso que eu tô falando, fucking segunda temporada now. É, o próprio final da temporada, não sei o que vocês acharam da última coisa que acontece nessa temporada? Tá, obviamente vai ter uma segunda, né? Não, sim, mas o que vocês acharam? Vocês acharam que fechou bem? Eu acho que fechou bem, tipo... Elas saem voando, né? Simplesmente vão embora. Não, Paulo, você assistiu depois dos créditos? Ah, não, verdade, elas estão na praia, bom. Né? Elas estão na outra missão. Mas caramba, tipo, não, só falta o Paulo não ter assistido o crédito. O que ficou na minha mente é elas indo embora. Aham. É, elas estão na praia fazendo outras missões, né? Tinha que ter o episódio da praia, né? Não conta bem com o episódio da praia, né? É, porque foi só um leizinho. Mas, e das personagens? Quais vocês gostaram mais? Cara... A Loli steampunk? Mano, só tem uma. Não tem nenhuma. Lógico que não. É a Tice. Qual da Tice? Tem a Tice, tem... Tem a Beatriz também, a Beatriz. É pequenininha. Ah. É... A própria Andy, velho, na moral. A princesa também, pô. A única mais velha lá é a Dorothy. A Dorothy, todas elas são meio... E as roupas delas são muito legais. Mas eu gosto mais da Andy, eu não gosto da princesa e não gosto da Beatriz. Qual das princesas? Então, mas eu ia entrar nisso aí depois, né? Eu achei esse negócio meio paia, pra ser sincero, assim, tipo... Não é que era paia, mas eu não fiquei tão tipo assim, caralho. Mano, tipo assim, você não entende, mas logo no segundo episódio, que é quando a Andy aparece pela primeira vez, que a princesa Charlotte chama ela de Charlotte, eu falo assim, ah, velho, não acredito, tá ligado? Já vem na cabeça, ah, que plot reba, tá ligado? Nossa, eu nem lembro disso não, mano. Mas... É, elas são em cima da torre e ela chama outra de Charlotte. Eu falei, mas a Charlotte não era tá ligado? É, eu lembro que ela fica assim, ah, você ainda continua com aquele sonho, que sei lá o quê, daquela promessa, na verdade, e tal. Sim. Mas aí acaba que esse negócio que a princesa não é a princesa... Porque a princesa de verdade é a Ange. É a princesa da princesa, é. É, mas não achei nada, tipo, nossa, eu podia ter ficado sem. Podia ter sido só o, sei lá, o Billy Elliot, não, como é que chama aquele molequinho do... Eu até esqueci, mano. Mas, então, eu gosto das três mais. Quais são as suas preferidas, sem ser as Loli? Não, as Loli na verdade são todas, João, e aí? Como é que você vai fazer? A japonesa, óbvio, né? Porque outra? Porque ela não é a Baka Gaidin. Não, acho que... Ah, eu não criei muito afeição pelas personagens, não, pra falar a verdade, viu? Você achou elas meio... Mas você acha que isso aconteceu por quê? Eu achei estranho um pouco o tempo desse anime, tipo... Não tempo, a forma como ele parava pra tocar nos assuntos que às vezes não eram tão importantes assim, tipo... Ele não tem uma continuidade muito precisa de um ponto da história. Eles ficam parando pra falar um pouco de alguma coisa relacionada a alguma personagem. Sabe, tipo, ficou aqueles arcos lá pra falar do pai da menina lá, que morreu no fim. Pai da... A Dorothy. Isso. Ah, triste, não sei o que, mas... Nada não relacionado à história principal. É, eles não tinham meio que um plot principal. É tipo, exato. Construir um mundo, eu acho, isso aí. Então eles ficaram construindo o mundo até o antepenúltimo episódio e acabou. Tanto é que eu também me perguntei a hora que aquele cara lá que o pai da Dorothy tava vendendo, por que que ela não deu uma porrada na cara dele na hora que ele apareceu no outro episódio, que era que eles estavam tentando achar aquele cara do gás lá? Eles estavam lavando a roupa? Ah, sei. Ele aparece? Mas por que que ela... Lógico que aparece. É o mesmo cara que foi lá... Foi ah, lá, tá. Verdade. Não, aí eu falei assim, o pai dela, né? Mas por que que a Dorothy não foi lá meter um murro na cara desse filho da puta, tá ligado? Ah, porque ela provavelmente sabe que o pai dela morreu, entendeu? Aí que eu me toquei, falei, não tem cronologia, então pode ter sido antes, entendeu? Sim, eu sempre pulava a abertura, então eu nunca sabia que episódio era. Ah, perfeito. Tipo assim, qual... qual episódio, né? Da comissão, né? Essa porra pulava tudo. Aí, eu sei, Hugo. Momento Endeavor, beleza? Você pegou coisa com alguém? Você pegou um afeto pra algum personagem? Cara, eu gostei de todos os personagens, na verdade, entendeu? Eu gostava bastante da... Eu gostei bastante, assim, da motivação da Dorothy, sabe? Ela saiu de uma casa abusiva, né? Ela foi pra aquela fazenda junto com a Andy e a prefeita lá, né? Sim. Ela entre treinou, as melhores. É, ficou entre as melhores. Só sobrou, ela falou que só sobrou as três da classe, ou seja, tipo... Quem completou o treinamento foram só as três, né? Uhum. É, ela é uma personagem um pouco mais madura do que as outras. Talvez pela idade até, né? E ela é tipo assim, ela se utiliza muito do mecanismo, assim, meio que pra se proteger até, de, tipo assim, ah, não deu foda-se, tá ligado? Morreu, entendeu? Ela é muito assim, tipo assim, happy-go-lucky, sabe? Tipo, ah, whatever, entendeu? Vai dar no que dá. É, vai dar no que dá. Ela, assim, é meio que a chefe do negócio. Sim, sim, é, ela porque é ela líder. Quem lida com os caras lá. É, ela que lida com a parte política, entendeu? Porque sim. As outras não têm, obviamente, né? É, assim, não cabeça, mas talvez até maturidade. Você vê isso no episódio que eles estão tentando ensinar a Beatrice a abrir, né? abrir o cadeado, né? Sim, uma fala assim, ah, é assim. Hã? Repete? Não, é assim. Tá beleza, outra vai lá e corta, né? Foi com cadeado. Falei, mano, porra. Cara, ela não consegue fazer nenhuma das duas coisas, velho. Pô, não adianta, entendeu? Ensinar desse jeito. É, ela tem um pouco mais de tato, né, a Dorothy. Ela me lembra um pouco mais. É, eu comentei no grupo. Ela me lembra um pouco mais os espiões de um escritor que eu gosto muito, que é o John Le Carré. É um escritor britânico. Ele costuma fazer... Todos os romances dele são de espionagem. E ela me lembra muito um dos personagens principais de um romance chamado O Espião que Saiu do Frio, em português, né? É, que lida muito com essa parte da Guerra Fria, com essa Meu parte Deus, de espionagem. Meu Deus, como é que chamava o 007, que era mais ou menos assim, o espião que não amava? Não lembro. Era o espião que não amava, certeza, mano. Ah, prossiga. E ela tem muito, tipo assim... Ela lida muito mais com a espionagem de uma maneira profissional, como seria, entendeu? As outras meninas, elas são muito... Sim, apesar da Andy ser, tipo, assassina perfeita, entendeu? Uhum. Da Tissa ser, máquina tipo, de matar, a fucking guerreira oriental da destruição, tá ligado? Que ela entra no meio da galera atirando e mata, tá ligado? Mano, beleza, é muito, então, né? Ela é muito foda, velho. Ela Sim. lutando é muito legal. Sim, né? E... Já a Dorothy, ela é um pouco mais real, entendeu? Ela é um pouco mais pé no chão, assim. Ela me parece... até por isso que eu até gosto bastante da princesa também. Que ela lida mais com a parte política, entendeu? Eles lidam numa forma um pouco mais real, entendeu? Menos fantasiosa, sabe? Tá, tipo assim, tá, vai lá e mata todo mundo. Não era assim que se resolvia na Guerra Fria, porque você não queria começar um fucking incidente internacional, é porque entendeu? Espionagem não é assim, né? É, exatamente. Espionagem não é piu-piu-piu Hadouken, tá ligado? E, ah, usei meu poder aqui e esmacho e matou, tá ligado? Não é assim, Exato. Entendeu? É. Ela é muito mais... É tipo assim, pô... tanto é que tem várias cenas no romance que o cara tá frente a frente com o alvo dele, entendeu? Uhum. Tudo que ele precisava fazer era puxar uma arma e dar um tiro na cara dele. Mas ele não pode fazer isso, porque senão a União Soviética atacar os Estados Unidos ia dar merda, entendeu? Sim, sim. É, a espionagem é muito delicada, né? Sim, você... E aí você entra naquela teia, entendeu? De trama, porque você tem o espião, aí você tem um espião que ele é um agente duplo. E na história da espionagem da Guerra Fria mesmo, você teve espiões que eram agentes triplos, entendeu? Teve uma... Eu não lembro o nome da mulher, mas ela era uma agente pela KGB, entendeu? Mas, na verdade, ela não era da KGB. Ela estava contratada pela CIA, entendeu? Caralho. Só que ela respondia pelo MI6 britânico. Sim. Ou seja, ela era uma agente tripla, entendeu? Ela respondia pra rainha, mas ela entrou nos Estados Unidos disfarçada... Não era o. Contratada pela. Espião, isso aí mesmo. Pô. É, não, mas, tipo. Caralho. Tem um filme dela, não, né? Não, acho que não. Ah, tá. Então, beleza. Mas deve ter obra baseada nela, entendeu? Aquele esquema de espionagem, tipo assim, você tá sozinho, entendeu? Uhum, por isso que eu gostei mais da Dorothy, porque ela sabe que se der merda, entendeu? É cada um por si, entendeu? Uhum. Apesar da amizadezinha ali, entendeu? É, a Angie é um caralho, sente muito, né? Isso no 11º e 12º episódios, que ela pensa que ela tá sozinha, entendeu? Mas na verdade eles estão lá em grupo. Né? Você vê que a Dorothy já tinha tudo preparado. É, entendeu? A Dorothy tá uns passos além já. É, ela tá na frente. Na hora que ela tá. Que eles mandam matar a princesa, ela fica no carro e fala assim, tipo, vai Andy, tá ligado? Eu vou ter que fazer manutenção. Tipo, vou fazer manutenção My Eggs, tá ligado? Você quer que ela some, exatamente. Uhum. Né? Pra que você fique livre pra, tipo, você tentar defusar aquela situação, entendeu? Aham. Uhum. As decisões dela são mais maduras, entendeu? Ela, sim, ela é mais cabeça, entendeu? Apesar de que no combate ela não é muito boa, né? Você vê que ela ela é treinada, mais tática, mas não é. Mas não é, tipo assim, até que o cara explode na frente dela. No episódio do trem, né? Que é o carro explode na frente dela? Não, ela explode, um cara explode na frente dela no trem. Verdade. Ela só consegue pular pra trás e não morrer. Foi isso, né? Ela não é uma Angie, né? Mas. Ela tinha dado tiro na cara do ela peão, é um personagem, né? Muito, muito bacana, Dorothy. Por isso que eu gosto bastante dela, entendeu? Eu acho ela mais real. É minha favorita de longe, entendeu? Ela é muito engraçada. Ela. Só que o plot dela é enorme, né? Diz a história do background dela? Não, o plot. Ah, tá, esse plot. Então, ela tem esse negócio. É muito engraçado o episódio que a Tiz tá mandando uma carta pra irmã. Ah, é? E ela fala assim: a Dorothy fala pra gente usar as armas femininas. Mas eu acho que essa arma eu tenho que treinar um pouco. É, mano. Minha arma ainda não tá pronta, tá ligado? Tem que adquirir essa arma. Mano, eu chorei de. Então, ela fazia exatamente o que os espiões da vida real faziam, entendeu? É, não, ela tem que usar o que ela tem que usar, mano. Exatamente. Não tem uma questão de certo ou errado ali, né? De, moralmente certo ali. Não, tem essa, mano. Eu preciso daquilo, eu vou conseguir de qualquer jeito. E você vê que é uma briga interna até entre o próprio governo, né? E você nota quando eles mandam matar a princesa que chegou o general e vira assim, tá, cadê o L, tá ligado? Que era o cara que comandava antes. Sim. Ah, ele tá enrolado com umas coisas. Ela, tipo, ela fala, sou. Tipo, ok. Tipo, nem fudendo, tá ligado? Aconteceu alguma merda. Ela já sabe ali que deu merda, entendeu? É que era ele quem segurava as coisas, né? Isso, Quando vem um militar é foda, mano. E a Andy tentou resolver tudo pelas próprias mãos, entendeu? Essa é a diferença, entendeu? Eu acho que ele é um anime que é uma história que transita bem entre comédia. Sim, sim. Isso aí eles conseguem. Séries, né? Como toda boa série de animação japonesa, você vê que tem aquela cena engraçada, mesmo sendo anime pesado, entendeu? Aham. Uhum. E o que vocês acharam da animação? Cara, eu gostei muito. Pô, é. Até umas piruetas, né? Até umas piruetas que. Sim, sim. Se fizer bem, ia sair zoada, né? A trilha sonora dele é boa também. A trilha sonora só não dá pra colocar no podcast, que senão, na hora, tá ligado? Foi isso. É Nintendo. Eu nem vou tentar, é Nintendo. Mas, eu ainda gosto muito da coisa do steampunk, acho que, puta, é muito legal isso. Coisa que eu, sei lá, eu não tinha visto muito anime com muita coisa, não, de steampunk. Aham. Uhum. Então, foi uma surpresa mais que agradável, eu acho, assim, sabe? Foi... Pra mim, é o segundo episódio, é a segunda série favorita pra mim da season. Só fica atrás de Made in Abyss. Made in Abyss, foi a surpresa. Não foi muita surpresa, porque... vamos dizer que Princess Principal foi o melhor anime original da season passada. Se não foi o melhor anime do ano, entendeu? Original. Porque ele não tem mangá, né? Ele não tem mangá, ele não tem light novel, então ele foi produzido só, né? Mas pra quem não ouviu sobre o Made in Abyss, tá em algum outro episódio há muito tempo atrás. Sim. Mas quando voltar a segunda temporada a gente fala mais, se tiver, né? Sim. Se tiver também a gente tá torcendo a segunda temporada de Princess Principal, porque é divertido, é bonitinho. E vale a pena, ele é curtinho, né? Ele, ele é curto, 12 episódios. Então vale a pena. Mas você vê que são 12 episódios muito bem produzidos, né? Não é tipo 12 episódios do Naruto, em que a mão dele muda de formato 3 vezes no episódio, tá ligado? Em uma que os caras não pintaram a faixa dele e ficou cor de pele. Ah, meu Deus, ligado. Não, mas acho que cobrimos o que precisávamos. Então, Princess, basicamente. Mais alguma coisa que vocês gostariam de tocar no episódio de hoje? Algum anime que vocês estão assistindo que vocês querem recomendar? Se falar desse Julia não tava na cara. Não, tá. Terminei Sangatsu no Lion e... surpreendentemente, eu gostei mais do que o João. Eu achei que... Mas você não achou que desviou dele, mano? Não. Me ficou falando daquele cara lá, aquele professor lá. Mas ao falar daquele cara, tá falando dele, porque é ele quem fala daquele cara. Ah, filho. Entendeu? Do tipo... porque realmente sai, transita daquele bagulho de... Ah, é o drama pessoal do Rei, né? Aham. Uhum. É, mas é aquela coisa, né? Você viu já sabendo que tem uma segunda temporada. Eu assisti achando que tinha acabado aquela temporada. É uma grande diferença. Mas não, mas no final dá pra entender assim. Eu pelo menos interpretei assim. O crescimento do Rei, a jornada dele, não era sobre o Shogi. Era que mesmo ele não tendo avançado tanto no Shogi, foi o momento em que ele avançou como pessoa. Que ele se socializou mais, ele se viu em volta de outras pessoas. Ele termina o último episódio falando isso. Ah, eu tô aqui com essas pessoas, a gente tá fazendo isso tal. É, ele se deslocou, ele saiu daquela... Não tem microfone, por favor. Daquela... Não, nem deu pra ouvir, mano. Ah, graças a Deus. Daquele conforto dele. Então, tipo assim, eu gostei de acompanhar o cara lá, que eu esqueci o nome dele, Shimada? Ah, assim, não lembro. Que meio que adoturei como... Shumatsu. Tipo, uma coisa tipo assim, né? O Rei é convidado pro workshop que ele faz e tal. E o Rei é o cara que ele pega pra tentar se preparar pra grande final que ele tá. E ele serve como exemplo pro Rei no final, né? Do tipo, ele fala, eu queria ser que nem ele, eu queria me misturar bem com as pessoas assim, porque mesmo depois de perder o que eu queria ganhar, ele ainda consegue sorrir pra essa galera, né? Uhum. Então, eu acho que poderia ter sido o quê? Essa parte ter sido no meio da temporada, e não nos últimos episódios. Porque quando o João falou, eu achei que era assim, a partir do episódio, ele falou assim, a partir do 16 vai começar a desandar, mano. Foi lá pro 21, mano. Entendeu? Demorou pra caralho. Tem 20, 24, 25? 23. Assim, é lá pro episódio 19, 20, por aí. Foram muitos últimos que aconteceram. Eu falei assim, nossa, isso poderia ter sido no meio, porque aí eu esperaria que no final isso tudo tivesse uma consequência. E ele fica meio sem final. Ele fica meio sem pra onde. Mas será que não é porque eles já tinham anunciado a segunda temporada? Ou já tinha plano? Ah, eu não sei. Porque muitas vezes você tem que ficar de olho nos previews japoneses, que às vezes já tem uma segunda temporada confirmada, entendeu? O cara faz lá e... Foi igual o Boku no Hero, entendeu? Aham, uhum. O Boku no Hero você já sabe na primeira season que vai ter esse duas season. Já tá escrito, entendeu, no site. É, eu sinceramente não sei. Mas não foi tipo eu... assim, um anime foi surpresa, entendeu? Às vezes é por uhum. isso. Pode ser que tenha passado isso aí e já tivesse sido confirmado, entendeu? E aí, porque é igual vocês estão falando, eu não vi o anime, mas... É meio zoado, entendeu? Você, tipo, mudar completamente o foco no final e fechar, entendeu? Você, tipo, mas eu não acho que ele muda o foco, entendeu? É que o que acontece? O João falou assim, ele some, por que acontece? A saga dele deixa de ser só dele e passa a ser a final do cara. Só que a final do cara não é contada sem ele. Ah, entendi. O Rei tá assistindo a final. Entendeu? Ele tá acompanhando o cara, porque o que acontece? O Rei perde as partidas que ele precisava pra enfrentar um cara lá que ele queria. Uhum. Depois a gente entra no mérito dos detalhes. E aí, esse cara foi o cara que fez ele perder. Foi o cara que fez ele... como é que o Gordinho falou lá? Abre a cabeça do meu irmão, né? Do Fukuyama? Como é que ele chama, João? É Rei o quê mesmo? Qual? Gordinho? Não, Nikaido? Kaido, aí o Nikaido, como é que chama o Rei? O Rei é Rei? Ah, mano. Ah, bom. O Nikaido fala, abre a cabeça do meu irmão, né, do Rei, pra tipo, ele acordar, pra ele querer ser melhor. E pra ele se desestabilizar também. E foi esse cara que fez o Rei acordar, porque esse maluco, ele é profissional mesmo, ele é classe A e tal. É. E aí o Rei começa a olhar pra ele e fala assim, nossa, e aí o Ricardo fala assim, ele chamou esse cara que ganhou de Big Brother, né? Falou, vai lá chamar ele pro seu workshop. Ele fala, não, o Rei tem que vir, o Rei tem que querer isso e tal. E aí esse cara vai pra final, ele ganha o direito de tentar o foderoso do mundo lá. Uhum. E o Rei vai acompanhá-lo nesse, porque ele vai pro workshop e aí o cara fala assim, você é muito parecido com esse cara que eu vou enfrentar, então eu quero jogar contra você. E aí você acaba realmente sabendo muito mais da história desse cara, tipo, quais são os empecilhos da vida dele, qual foi a história dele, sei lá o quê. Mas o Rei tá sempre com ele. Ele não é simplesmente assim, o Rei não aparece no episódio, só fica com aquele cara. É. Mas eu acho que talvez se tivesse sido um pouco antes, tivesse dado um tom melhor. Mas eu não sei dizer se a segunda temporada foi dita antes, porque eu só fiquei sabendo da segunda temporada faz pouco tempo. Muito pouco tempo. É, mas, bom, vamos ver. Eu vou começar a assistir a segunda temporada e aí eu e o João a gente pode fazer um episódio full Sangatsu no Online quando a segunda temporada acabar. É coisa pra caralho. E a gente vai ter um programa inteiro só pra falar desse anime. Imagino. É muito bom esse anime. Eu acho, pelo amor de Deus. É muito bom esse anime. Mas nesse foi dia, só isso. Nesse dia eu posso jogar Destiny? Posso, né? Vai se fuder. Foi só esse que eu assisti e depois eu comento sobre os da nova temporada. Vocês, tinha alguma coisa nova? É, basicamente, sempre. Então? Tô achando que o mangá do One Punch tá animal, tá ligado? Ah. Pra variar. E eu quero a fucking temporada nova. Quem não quer, né, mano? Quem não quer? Cadê o Boku no Piccolo também? Tem que voltar logo. Boku no Piccolo Academia. Por favor. Eu assisti mais dois episódios do Buraku Kurova. E Urahara. E se eu não mutar o anime, Urahara. Eu não consigo assistir. Urahara eu baixei o episódio, mas não assisti ainda. Porque depois do quinto, sei lá, meu cérebro precisa de uma semana pra recuperar, tá ligado? Porque o negócio é tenso. Você virou um robô aí, Hugo. Virei um robô? Virou. Pra mim virou. Já. Não, acho que foi pra você. Não, rapidinho, já voltou. Ah, tá. Vamos ver. Eu acho que é só, cara. Garota Animal, foda-se vocês. Gostinho ainda. Mas é porque eu gosto de Garo, então não vale a pena, né? Uhum. E, obviamente, né? Nós temos o melhor anime da season. Maruchan R. Que o Maruchan R é muito bom. Melhor que Netju. Maruchan? Ah, tá. Ah, vai se foder, mano. Tô zoando. Você o NetJew, a gente comenta na próxima por semana, favor. A gente fala direito dele. Basicamente só, pra mim. Assistam o Maruchan, porque é muito bom. Ah, tá na lista. Depois assistam a Whole Girl também, que é muito engraçado. Ou anime Nossa, retardado. Eu não terminei. Que anime retardado de engraçado, velho. Ele é retardado e ele é engraçado porque ele é retardado, tá ligado? Lol. Aquela menina é muito burra, velho. E a irmãzinha do cara que tem medo de virar retardado igual outro é a parte muito engraçada, velho. Meu Deus. Não tem como. Você, João, você assistiu alguma coisa? Não, eu tô continuando os que eu tô vendo, né? O. Uhum. O Hot Sky, o Hoseki no Kuni. O Inuyashiki tá muito bom. Ah, esse eu tenho que... Ah, ele tá muito bom. Ele tá pesadaço, velho. Ah, é? Bem pesado. Não duvido pesado. Nada, tá ligado? Estão falando que ele tem chance de ser o melhor, né? Vamos ver. Aí semana que vem, então, a gente dá o nosso overview da nova temporada. Sim. Eu vou encher o saco de novo. Cadê a Clear? Por favor, né? Né? Mas então, fechamos? Fechamos aqui, o episódio de hoje. O nosso fantástico Tanoyan Podocasto. Hoje foi um Tanoyan semi-ragecast que eu me controlei, tá ligado? Foi suave, nossa. Eu me controlei bastante até, tá? Pra não falar que a indústria pegou o pi, enfiou no pi, enquanto a gente tava fazendo o pi. Não, aqui é PG-13, velho. É verdade? Tá. Mas é isso aí, galera. Vamos finalizando aqui o Tanoyan Podocasto. Agora nós temos um lugar pra colocar, né? Isso, exato. Os episódios passados só estão em áudio. O nosso Brogo. Brogo. Eu tenho que achar uma maneira de compartilhar ele melhor. Mas ele é Casting Flare oficial. Com WordPress. Doutor Depressa. É, mas tá na página do Facebook, normalmente. Você podia pagar R$14 e registrar um domínio, né? Mas beleza? Tem isso. Aí, e eu nem editei o blog inteiro ainda, mano. Tá escrito título no blog. Ah, e tá, tipo assim, primeira postagem. Primeiro post do blog. Esse é seu primeiro post, tá aqui, ó. Mas dá pra baixar o arquivo em MP3 e ou ouvir online mesmo. Então fica um pouco mais fácil pra quem não pode estar aqui. Tá? E mais pra frente a gente vai vendo se a gente acha alguma jeito mais fácil. Eu vou ver se eu pego algumas partes mais específicas e subo no YouTube mesmo. E vamos vendo o que vai dar. Mas pelo menos agora tá mais fácil pra quem não assistiu, ou quem não ouviu, ouvir, né? Acho que basicamente de recado é esse. Nós vamos estar streamando aí o resto da semana. Eu talvez stream Destiny, não sei como é que vai ficar o nosso itinerário, que a gente tá meio fazendo ad hoc os streams, né, Paulo? Dá vontade de streamar, né? Vai sair o Neo pra PC. Eu não consegui comprar o Neo ainda porque não saiu na porra da Steam ainda pra poder comprar. Eu quero esse jogo, filho da puta. Nossa, não saiu mesmo. Vai sair amanhã, mas eles nem mostraram o preço, né? Mas vamos ver, não deve ser caro. Vai vir daquele jeito. Ah, eu vi 160, 150, por aí, porque é a versão completa, tá ligado? Vê se eu penso Play 4. Já tô nem aí, né? O controle eu já tenho mesmo, a parte mais cara eu já comprei, então. É, seria interessante ter streamar ele. É isso aí. Muito obrigado, galera, aí, por ter participado, o pessoal que apareceu por aí. Nós temos sempre o Jefferson e o nosso querido colega Léo, que quando a gente começa a falar de spoiler, ele some. Ou ele vai jogar LOL porque a season tá acabando e ele quer pegar diamante. Na boa sorte, óbvio. Meu nome é Hiro, fui apresentador de vocês hoje. Estamos aqui hoje com o nosso querido co-host, o grande Paulo Endeavor. E aí, galera, valeu, foi divertido, a gente pôde discutir bastante aí da single player. Eu vou escrever esse manifesto ainda quando tiver tempo. E tenham todos uma boa semana e até amanhã, talvez, ou quinta-feira. Né? Amanhã com certeza eu vou estar aí, agora não sei você. Não, estarei talvez. Tivemos também aqui hoje com o nosso segundo co-host, o rei do Trigger, o rei dos Dakimakura, o verdadeiro Idolmaster brasileiro, o grande Jean Yan. Obrigado a todos por hoje e até semana que vem também. Semana que vem nós voltamos. Esse, galera, novamente muito obrigado, fui!